hora de parar de falar, chegou a hora de agir. É tempo de valorizar o amor de Deus, pois Ele um dia nos chamou para servir com todo prazer, para que o trabalho fosse mais, bem mais do que só um dever. Juntos venceremos, pois Ele é por nós. Vamos sim provar que nós podemos, que juntos venceremos, pois Ele é por nós. Chegou a hora de parar de falar, chegou a hora de agir. É tempo de valorizar o amor de Deus, pois Ele um dia nos chamou para servi-lo com todo prazer, para que o trabalho fosse mais, bem mais do que só um dever. É hora de criar, usar e fazer, fazer aquilo que é bom. Venceremos, pois Ele é por nós. Vamos sim provar que nós podemos, que juntos venceremos, pois Ele é por nós. Trabalho que no fundo é a história de viver. Impossível não deixar acontecer. Vamos sim provar que nós podemos e juntos venceremos, pois Ele é por nós. Que juntos venceremos.